Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Mexidão Cast número 17. Filmes da Sessão da Tarde. Olha só, eu sou o Thiago Mendes e eu sou um adorador de Gozer. Eu sou o Patrick Murta e eu quero o punhal. Eu sou o Diego Mendes. Você tá brincando? Ô, sacanagem. Ed Murphy é clássico, né, cara? Ed Murphy é foda, cara. Como todo mundo sabe, nós somos todos velhos aqui e aproveitamos bem essa época da Sessão da Tarde nos anos 90, quando a Sessão da Tarde era digna de uma pipoca e um bom refrigerante. Então hoje nós vamos conversar e relembrar alguns desses filmes que cativaram a nossa infanto-adolescência. Eu acho que é bom comentar vários filmes. A gente falou de Sessão da Tarde, mas a gente não vai falar de um programa específico aqui. Vamos tentar lembrar todos aqueles filmes que passavam durante a tarde. Cinema em casa e por aí vai. Bom, eu acho que o top, o primeiro a ser comentado, deve ser, eu acho que é uma obrigação nossa, os Lagoas Azuis. Tanto um quanto dois, que passava tipo de toda segunda-feira na Sessão da Tarde ou no cinema em casa. Eu acho que se eu ganhasse um real pra cada vez que Lagoa Azul tivesse passado no cinema em casa ou na Sessão da Tarde, eu já era muito tranquilo e não precisava trabalhar tão cedo, porque nunca vi filme mais repetido do que ele. Não, eu falo mais. Se eu ganhasse 10 centavos, eu tava melhor que você, Patrick. O mais engraçado de Lagoa Azul é que ele era repetido, mas todo mundo queria assistir ele toda vez que passava, só pra ver a Brooke Shields Pagando peitinho. É exatamente isso que eu ia falar mesmo. A Brooke Shields, peitinho de fora, suculenta. Não, mas não era todo mundo não. As meninas também gostavam, mas era pelo romance e tudo mais. Mentira, elas queriam tentar ver o badal do cara lá. Que isso? Que isso? O Diego chutou o balde. O Diego tá triste porque no podcast passado a gente falou que ele estava com sentimentos homoafetivos aí se aflorando. E depois eu que sou o estranho. Olha que palavreado mais esquisito e fresco que ele usou agora. Gente, acabou de começar o podcast agora. Espera um pouquinho. Vamos pro assunto. Foca no trabalho. Lagoa Azul foi um filme tão repetido que a Globo, quando sentiu que estava passando demais, o SBT começou a passar. Aí o SBT começou a passar, aí enjoou, aí passou para o outro canal passar, o outro canal enjoou, aí passou de volta, ficou um verdadeiro ping-pong. Agora deve estar passando naquele tal do TV Viva, né? Eu não sei, só sei que eu confesso, eu não vejo o do Lagoa Azul especificamente, por que esse filme repetiu tanto, porque ele não acha ele um filme tão bom, não. Ele mostra, bacana. Casal descobrindo o amor entre eles na inocência, eles descobrindo os detalhes na inocência, mas, poxa, não, e a continuação é mais bizarra ainda, porque se eu não me engano, no final do primeiro filme, eles entram num barquinho para tentar fugir, sair da lagoa, e eles levam a frutinha que é envenenada pra casa. Eles não consigam, tal, é pra eles suicidarem. Eles comem a frutinha, o barco acha eles, na hora que, 10 minutos depois que eles comeram as frutinhas, e tem a continuação. Seguindo a lógica, eles teriam que ter morrido. Mas eu acho que tanto o Lagoa Azul é a história de um casal que vai parar na ilha, mas o de volta à Lagoa Azul é uma história de outro casal, tanto que no começo do filme eles caem, vão parar na lagoa criança, na ilha lá, ainda crianças, e eles acabam crescendo com a mesma história do um. Então é uma história que se repete, mas são histórias diferentes. Ou seja, um caça-níquel. Ah, eu resumindo, eu já assisti isso tem tanta vez que eu nem lembro mais. Eu misturei, foi tudo, já Brooke Shields com 1, 2, 3, 5, 7, sei lá o que eu tô vendo mais. Agora, Lagoa Azul repetiu, repete até hoje, acho que de vez em quando ainda passa, mas existem alguns filmes ali, meados dos anos 90, que eram assim, carteirinha, e eles podiam repetir N vezes que você ia assistir eles N vezes. Diego Mendes, você já sabe citar algum que era foda da gente assistir todos os dias quando passava? Não sei sim, mas eu só não quero perder a oportunidade, porque o Patrick falou que a frutinha era envenenada. Não era envenenada, ela nasceu com veneno, então ela é venenosa. Sacou? Valeu, muito obrigado. Porque as coisas, quando elas nascem com veneno, elas são venenosas, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Ô Thiago, tem vários filmes aí que a gente pode citar. E, sei lá, um que eu acho que todo mundo vai concordar comigo aí, que pode repetir 1 milhão de vezes e sempre vai querer ver, porque é muito bacana, é o Tira da Pesada, cara. Você falou tudo, cara. Tira da Pesada. Eu até falei do Ed Murphy. Ed Murphy, ele tava no auge da carreira dele. Hoje você vê tanto filme merda ele lançando que você puxa vida. O cara fez esses filmes que marcaram tanto a nossa infância e hoje tá desse jeito. Você tá brincando? Olha o trocadilho, olha a referência. Mas, cara, eu acho que o Tira da Pesada 1 e o 2, principalmente, são extremamente foda. O cara, tipo... displicente, zoa na cara dura, um tremendo cara de pau. E o filme é bom, ele tem uma história legal, né? Falando lá da época do tráfico, eu acho uma coisa bem bacana esse filme. Eu acho mais curioso do Tira da Pesada, porque eu sou um cara chato, eu não gosto de ver filme dublado. Mas grande parte da graça do Tira da Pesada tá justamente na dublagem. O responsável pela dublagem aqui pro Brasil, cara, sinceramente, ele tornou o Ed Murphy um ator melhor do que ele é. Porque, cara, os detalhes, assim, as piadinhas são tão características que, puxa vida, você não consegue imaginar o Axel Foley falando com outra voz, com outra maneira que o dublador trouxe pra ele. Ficou muito bacana. Não, e ficou tão bacana que, por ter essa voz, assim, mais cômica, né? O Ed Murphy, até nas cenas que ele ficava sério, assim, por ser uma cena mais de ação, ele ter uma tensão da cena em si, ficava engraçado você ver ele, cara, o cara sério. Você só via ele brincando e rindo o tempo todo no filme, praticamente. Não, e a risada dele, aquela risada mais cara de pau, né? Era engraçado demais. O cara ria, você via ele dando uma risada no filme, você dava uma risada também. Não, e o Ed Murphy nessa época, especificamente, que já, nós que estamos falando da Sessão da Tarde, a gente tem que falar, ele lançou tanto filme bacana que você não consegue falar só de um. A gente tá falando do Tira da Pesada, que teve a trilogia. O 3, achei uma bostinha, mas o 1 e 2 são muito bons. Mas ele lançou uns outros filmes, cara, que mantiveram o mesmo nível de qualidade. E a dublagem continuou foda. A gente pode falar do Rápido do Menino Dourado, que é um dos mais engraçados do Ed Murphy. O Príncipe em Nova York, também um filme muito bacana. Muitos dessa época próxima. E que eu, sinceramente, quando eu era pequeno, eu achava que ele ia ser o grande astro de Hollywood e se mostrou que não chegou nem perto disso. É, ele caiu numa mesmice de fazer uns filmes muito ruins, né, depois. Tem até um do Vampiro no Brooklyn. Nossa, tem uns filmes dele que ficou muito ruim. Mas, cara, o Ed Murphy é um ator que eu gosto pra caramba. Tem um filme dele com... acho que é o Eu Espião, com o Owen Wilson, que é foda. Eu gosto dele, eu gosto desse filme também. É legal, mas... não, mesmo assim, não chega perto daqueles filmes dos anos 80, 90 ali, não. Um mais recente que eu assisti dele, que eu gostei, que eu achei legal, foi o Mil Palavras. Eu achei ele bem bacana, assim, a mensagem que queria passar. E não deixou de ter aquela parte comédia do Ed Murphy. Eu achei muito bom esse filme. Mas eu ainda acho que a fase épica do Ed Murphy são aqueles filmes que passavam na Sessão da Tarde, principalmente o Tira da Pesada. Cara, o Tira da Pesada é tão marcante porque a música tema do filme, imagina você ter uma banda, nenhuma música sua é famosa. A única música sua que fez sucesso, não fez sucesso por causa de você, fez sucesso por causa do filme. Que é a música tema do Axel Foley, a música tema do filme, que teve diversas adaptações, é a famosa banda de uma música só. Depois desse filme, ela não fez nenhuma outra música que se destacasse, só pra você ver como o filme é tão foda. Agora, o Príncipe em Nova York é legal, eu gosto dele, é um filme bacaninho, mas eu acho que sai um pouco, acho que entra muito naquele lance de comédia, para negros, né, americano, não sei se eu tô viajando. Mas eu já não. Eu gosto mais do Rápido Menino Dourado e do Tira da Pesada. Não, eu concordo também, eu prefiro esses dois aí. Não, o Príncipe Nova York, eu acho ele muito engraçado. Eu revi ele recentemente e ainda gostei, ainda dei risada. Você vê que é um filme muito bem trabalhado. Difícil. Tem alguns filmes que envelheceram mal, esse envelheceu muito bem. Mas eu gosto dele, cara. Eu não vejo que ele tá no mesmo nível do Rápido Menino Dourado, porque eu acho que lá o Ed Murphy tinha um tom muito mais engraçado. No Príncipe em Nova York, você pode ver que as grandes piadas não estão no Ed Murphy. O Ed Murphy é uma pessoa mais séria, mais sisuda. As grandes piadas mesmo estão no pai da menina e no companheiro, primo, uma coisa. Eu não tô reclamando. As grandes piadas estão neles e o Ed Murphy tá mais sério. Então, pode ter decaído um pouco isso. Enquanto isso, no Rápido Menino Dourado, ele tá com o douradinho, vem com seu dedinho aqui curar a mocinha. Ele é todo engraçadinho. Tudo cheio de graça mesmo. Teve uma época da Sessão da Tarde que só passava filme de bebê, de criancinha, de neném. Aí era aquele, olha quem está falando, é, ninguém segura esse bebê, olha quem está falando, dois, três, olha quem está falando outra vez. E querendo ou não, o John Travolta no Olha Quem Está Falando 1, ele pra mim é foda. Eu sou fã desse cara, acho que o John Travolta é o meu ídolo master nesse estilo de comédia suja, assim, de... Comédia suja? Como assim? Eu não sei explicar o estilo. Por quê? Tem que lavar a comédia antes? É porque tem a comédia mais... Que é aquela comédia mais pastelão, assim. É, por exemplo, o Ed Murphy, a comédia dele é diferente. Não é aquela coisa tipo Os Três Patetas, tipo Leslie Nielsen. É um tipo de comédia diferente. E o John Travolta, você olha pra ele, ele não faz nada, ele não conta piadas, assim, forçadas. É o jeito dele agir, a forma como ele age no filme que faz ser engraçado. Tal comédia suja seria situações cômicas, né? Não aquela vontade de fazer você rir a qualquer custo que o Leslie Nielsen faz, com ridículo, né? Isso, acho que seria mais ou menos isso mesmo. Comédia suja, tá aí, a Max Mishdown Rocks criando novos termos. É, eu acho que conseguiu escapar bem nessa. Então, a gente pode criar depois um Wikipédia do Mishdown Rocks pra explicar essas coisas que a gente fala. Dicionário Rocks. Olha só, daqui a pouco nós vamos abrir uma franquia. Um Mishdown Books. Mas enfim, teve uma época na Sessão da Tarde que só passava filme de criança. Eu gosto muito do Olha Quem Está Falando 1. É um dos que eu mais gosto. Ah, é. Eu também acho ele bacana. É que ele segura, ninguém segura esse bebê, não é muito bom não. Porque consiste em si, o bebê vai andando, se envolve em situações totalmente perigosas, mas sempre dá certo pra ele. Claro, né? Porque ficaria muito feio se desse errado. E fica assim, há coisas meio que sem sentido, porque... Os vilões mesmo que vão atrás do bebê chegam ao ponto de ser extremamente idiotas, porque o bebê foge dele numa situação que não tem como fugir. É o lance que eu tô falando, é fazer rir de qualquer jeito. Você percebe que é uma comédia pastelona. A situação do Olha Quem Está Falando é uma coisa que poderia acontecer. Se você assistiu o filme todo, é o tipo de coisa que poderia ter acontecido de verdade. Não, melhor que ele é o Três Solteirões e um Bebê, é melhor que esse. É, olha quem está falando, eu acho que o grande, mais bacana dele são que os diálogos entre os bebês são inteligentes. Os diálogos são muito legais, os bebês têm aquele lance da inocência, mas sem querer o diálogo acaba soltando alguns detalhes dos adultos que são muito interessantes. Uma criança pode não perceber, mas tem piadinha ali que só adulto que sabe, porque o diálogo é bem pensado. Agora, ninguém segura esse bebê, vou ser sincero. Eu penso que eu tô assistindo um episódio do Tom e Jerry. Que chega ao limite do menino subir a construção de um prédio e ficar andando naqueles ferrinhos lá e nada acontece com o menino. E o menino não acaba a pilha nunca. Menino engatinha, olha pra trás e tá rindo. Engatinha, olha pra trás e tá rindo. Eu acho que o grande detalhe tá isso. Olha quem está falando, os diálogos são inteligentes no primeiro. Depois começou a cair um pouquinho de cair. Depois cai naquele lance comercial. E, cara, Bruce Willis dublando o neném, né? A voz é do Bruce Willis. Não, esse aí ficou muito foda. Eu lembrando da voz, a voz do dublador do Bruce Willis, mas foi o Bruce Willis que foi. O filme na versão original, o Bruce Willis é a voz do neném. Olha que bacana, não sabia. Você sabe que tem uma curiosidade nesse. Tem um caso esquisito? Porque dizem que tinha um fantasma dentro do estúdio onde foi gravado o Olha Quem Está Falando. Vamos ver se Não, eu acho que você tá confundindo. É Três Solteirões e um Bebê. Ah, é? É o Três Solteirões e um Bebê. E isso gerou uma polêmica danada. Teve aquela época que domingo, pros programas de domingo. Domingo! Ficavam perdendo tempo o domingo inteiro explicando essas cenas. É o Três Solteirões e o Bebê mesmo. Você sabe a explicação para esse fantasma? Olha, na época eu ouvi dizer que a casa onde eles moravam tinha uma pessoa tinha morrido, a criança tinha morrido lá de doença, não tenho certeza. E a explicação que deu foi essa, que era por causa disso. Eu confundi realmente o nome, mas o que rolava era o seguinte, que o ator que estava fazendo o filme, ele estava participando de um outro filme que estava em lançamento. Então ele pegou um desses totens, parecido com esse de supermercado, que fica o Silvio Santos fazendo propaganda, e tinha levado para o estúdio e colocou dentro do estúdio, atrás da cortina. Mas aí, alguma pessoa viu aquela imagem estática, parada, e nossa, é um fantasma. Quanto mais não era, era só o banner promocional de um outro filme que o ator tava fazendo. Olha só, essa eu não sabia não. Mas quem alimentou essa história de assombração mesmo foi os programas sensacionalistas da época, né? Principalmente os que passavam durante o domingo, que perdiam o domingo inteiro fazendo isso. E aí a gente falou um pouco dos filmes de bebê, mas teve também a Loucademia de Polícia, que de filme praticamente virou série. Alimentou demais, passava no SBT, no cinema em casa. E, cara, Marrone era um dos caras mais troll da época, porque o cara era policial, né, bicho? E ele era um policial totalmente despojado, totalmente engraçado. Não, toda a série... Foram mais de 7 filmes, né? Toda a série, cara, os personagens muito marcantes. Mas eu não gostava tanto do Marrone. Eu gostava daquele que ficava imitando os barulhos de carro, de volante. Eu achava ele muito maneiro. Eu também, eu achava ele o mais doido também. Ele era engraçado porque ele conseguia fazer com a boca, né? Sem o uso da arma, ele conseguia intimidar os inimigos dele, fazendo só barulho com as bocas. Com as bocas. Puxa vida. Enfim. A cena mais hilária, até hoje, do que eu acho do Loucademia de Polícia, é justamente uma dele. Que ele imita um robô, ele vai desmontando, ele vai fazendo a voz metalizada, tem um movimento dele até que ele para. Aí o bandido assusta, aí vai e acaba, deixa ele quieto, porque ele usou isso pra se safar. Muito maneiro. Eu achava ele muito engraçado. Não, uma dele que eu acho muito doida é que eles estão tipo numa sala de aula, tendo algum tipo de treinamento com o capitão deles lá. E aí ele lá no fundo da sala, ele começa a imitar o som da caixa de alto-falante que tem na sala. E aí ele começa a imitar o som e tipo meio que fala pro cara, tá te chamando em tal lugar aqui. E o cara vai e acha que é verdade e sai. Aí eles, trolei, né? É engraçado. Recentemente ele teve num programa e ele faz stand-up, né? E ele tocou uma música com a boca, cara. Ficou violento, vamos colocar o link. O ator realmente faz aquelas imitações, não era do filme, não? Ele faz realmente, ele teve num programa, eu esqueci o nome aqui. Mas olha só, cara, que maneiro, subiu no conceito, cara. Eu achava que era efeito do filme, cara. Não, ele realmente faz, e ele, cara, eu sei que ele foi aplaudido na hora, assim. O cara tocando guitarra e ele fazendo o som com a boca, bicho. O cara tem a manha total e eu gosto muito. Eu achei muito foda a época da Academia de Polícia. Sinceramente, era por causa dele. Mas sempre tinha aquele personagem principal, né? Que era o mais... o herói de todos, né? Enfim, Academia de Polícia, sinceramente, é um dos... Top 5, né? Não pode nem falar top 10. É um dos top 5 filmes mais assistidos durante as tardes da semana. Diego Mendes. Você sabe se tá algum outro nesse mesmo biotipo, nessa mesma categoria? Ah, cara, seguindo aí, assim, pelo que você falou, seria um que seria bacana, é o Curtindo a Vida Doidado. Quem que não lembra da música dos Beatles lá cantada no meio da avenida? Zorra toda, tipo, o cara entra no meio do desfile e canta "We Shake It, Baby". E Curtir a Vida Doidado, eu acho que ele é a representação máxima, né, dos filmes da Sessão da Tarde. Se fala de Sessão da Tarde, se pensa no Curtir a Doidado, e até hoje ele passa. Desde a década de 90 ele passa até hoje, né? Curtindo a Vida Doidada, eu acho que até pra nossa geração, né? Ele é um símbolo da nossa geração, daquela ideia de aproveitar a vida a todo custo, sei lá, é quase uma filosofia de vida mesmo. É uma zoação master, né, velho, que o cara faz ali no dia inteiro, ali é só curtindo, só zoando e gastando dinheiro, sem ter o dinheiro, que é melhor ainda, o cara gastar dinheiro sem ter o dinheiro, você trollou, velho, muito doido. Não, o Ferris, ele é brasileiro. Pensa bem, ele não quer saber de assistir aula. Ele dá um jeitinho pra resolver o pepino pra não assistir aula. Ele improvisa, veja bem, pra enganar a mãe dele que ele tá dormindo, ele improvisa um robozinho com a caixa de som pra fazer o barulho que ele tá roncando. O cara é brasileiro. Olha, fala que não é. Não, e ele é tão brasileiro que ele ainda incentiva os amigos dele a não assistir aula também. Não, e sabe o que é pior? Eu acho que é o que no Brasil, posso estar exagerando, viajando, mas fez tanto sucesso, e é curioso falar que esse filme fez muito mais sucesso no Brasil do que fora dele, muito mais sucesso, principalmente pela Sessão da Tarde, inclusive, mas o bacana é ver que o cara é totalmente errado, faz merda, vacalha, não, faz tudo de errado durante o filme todo, e no final ele se dá bem e o diretor que se dá mal. Cara, é até irreal se for parar pra pensar. É até irreal. Mas, bicho, eu acho que... Cara, é igual a gente tá falando mesmo. É um filme... É pra brasileiro, né? É pra quem não gosta de trabalhar mesmo. E, pô, velho, se você for seguir os conselhos dele e fazer a mesma coisa que ele, puta merda, a vida ia ser boa demais. Não, e o amigo dele detona a Ferrari justamente porque ele era certinho demais. Porque se ele fosse, tocasse o foda-se, não tinha acontecido aquilo, que é o grande ponto-chave do filme, que você fica puto, velho. Você, poxa, o cara se deu mal porque ele era correto, né? Acaba que o filme passa a mensagem assim. Não tô falando, criticando a mensagem do filme, não, que eu gosto do filme. Só tô pensando porque, poxa, é o tipo cara do brasileiro. O malandro se dá bem. Verdade. Mas, cara, eu acho que Curtindo a Vida Doidado não ficou marcado só por isso. Eu acho que as músicas do filme contribuíram, acho que uns 70%, para que o filme se tornasse tudo que ele se tornou. Tem essa cena que o Diego falou, que é clássica, né? Onde ele para a rua para cantar a música dos Beatles, né? E a música foi muito bem escolhida, mas não só essa música tema do filme. Todos os podcasts do Brasil utilizam hoje em dia, porque a música é muito foda. E eu particularmente lembro dela no Gran Turismo 4. Quando você perde, erra a missão, alguma coisa, toca ela. Olha só. Puxa, do videogame, olha lá. Olha lá, eu não sabia disso. Nem eu. Bom, nós Curtindo a Vida Doidado seria o top primeiro lugar? Eu acho que Curtindo a Vida Doidado vai estar nas cabeças isso aí, porque eu acho que é o que representa melhor a Sessão da Tarde. Top Gun. A gente tá falando de Top Gun ou Top Gang? Gang. Top Gang, meu. Charlie Sheen. Famoso Rambo Arqueiro de Galinha. Eu acho que Arqueiro de Galinha resume o filme, né? A gente precisa nem falar o resto. O 2, cara, mas eu gosto do 1, que ele zoa mais, o Top Gun mesmo, o filme do Tom Cruise, que também é um clássico da Sessão da Tarde, mas eu gosto da cena em que ele frita um ovo e bacon na barriga da mulher. Coloca... Nossa, cara, aquele ali eu sonhava em fazer, o cara. Imagina você fritar um ovo na barriga da mulher, velho. Caralho. Não, virou gíria isso, né? A minha tem a barriga tão certinha que você pode fritar um ovo nela. Não, eu acho que não era bem isso, não. Eu acho que queria dizer mesmo que a cena ali, o trem tava pegando tão ferrenhamente ali, que o clima tava tão quente que podia fritar um ovo na barriga. Na verdade, você tava zoando aquela cena do filme em que o cara coloca a vela, joga a vela pra queimar a barriga dela, o que é? Que seria uma cena sexy. Uma cena sexy. Aí ele joga, que ele zoa, joga a velinha, depois o ovo, depois o bacon, pega a chapinha pra virar. Eu gosto muito dessas comédias pastelão, muito foda. É, tipo, umas coisas nada a ver, né, cara? É muito doido mesmo. Eu acho que a hora que ele colocou o bacon, aquilo pra mim ficou muito sexy. E no final, em que, cara, quem é nerd de verdade ficou louco, em que faz a referência pro Exterminador do Futuro 2 e logo depois faz referência a Star Wars. O cara tá lutando contra o vilão do filme, que era um... não lembro se era o vietnamita, mas é zoando o Rambo, mas enfim, era um vilão e aconteceu. Era o Saddam Hussein, né? Era o Saddam. Aí é no 2, a gente já tá falando do Top Gun 2, né? A missão. E no final ele luta contra o Saddam Hussein, só que o Saddam Hussein é o Darth Vader e o Exterminador do Futuro. Eu acho isso é muito foda. Porque ele é congelado, igual no Exterminador do Futuro, aí ele quebra como o T-1000 é quebrado no Exterminador do Futuro 2. Aí acontece aquela mesma cena em que ele derrete, aí começa a se juntar, e depois que se junta, o sabre de luz. Uou, pra ele lutar, velho, é muito foda. E nessa cena aí também é uma coisa muito viagem, né? Que no meio desse congelamento dele aí, ele meio que se mistura com um cachorro, velho. Ele fica com a cara de cachorro. É verdade. Ele fica com a cara de cachorro. Mas eu acho que a cena mais legal é o Leslie Nielsen debaixo d'água. Aí ele dá aquele peido. Ele recebe uma missão. Ele recebe o cara falando, ó, tem inimigo em cima. Aí ele, não sei, de repente me deu uma vontade de fazer não sei o que lá. Mas de repente ele peida. Aí cai todo mundo morto. Tipo, se o velho já tá tão podre que não tá aguentando mais nada. O Leslie Nielsen, o cara, é uma perda, viu? Porque o velho tinha manha total. Não, e aí, sem contar a cena clássica que a gente citou antes aqui, que é a questão do Charlie Sheen pegar o arco e flecha, ele manda flecha em todo mundo, a flecha dele acaba, e aí o que ele faz? Estilo MacGyver faria, né? Mais ou menos isso. Ele vai lá, pega uma galinha e usa a galinha de flecha. A galinha pinga no cara e ainda bota um ovo. É, você vê que é a comédia forçada mesmo, mas cara, acho que é extremamente foda esse filme. E o Charlie Sheen tava bombado na época com aquele efeito de televisão. Ele tava novo, né? Ele hoje em dia, ele além de tá cheirado, ele tá velho, né? Ele tava novão. Eu acho que uma das coisas legais do filme também é. A gente falou da cena do Saddam e tal, mas o Mr. Bean, no final do filme, incapacitado de andar, porque os cadastros dele tinham sido amarrados, eu acho que ficou legal isso. Não sei, eu gosto do Mr. Bean. O Mr. Bean não precisa falar muito. É, o ator que faz o Mr. Bean. Falar Mr. Bean é mais fácil. Ninguém, se chamar ele pelo nome, ninguém vai saber que é ele, não. É realmente maneiro. Top Gun é um dos filmes de cinema pastelão que eu mais gosto. É muito bom. Tem um filme que ele não chega a ser comédia, ele é um drama, mas é uma comédiazinha, que é o Quero Ser Grande, com o Tom Hanks. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que ele reflete muito do que nós vivíamos na época quando a gente assistia. A gente era pequeno e queria crescer, ser adulto logo, para poder fazer as coisas que a gente queria fazer e não podia. E a gente viu com o Tom Hanks... que é muito bom, mas tem o sua contrapartida também, né? Muito bacana. Nem me fale. Pagar a conta é triste. Eu acho que o filme, ele retrata muito bem esse lado de que você, quando você é criança, você fica doido pra crescer logo. Mas quando você é criança, você não pensa no outro lado. Tem problemas com relacionamento, problemas com trabalho, tem que trabalhar, tem N coisas que você tem que encarar sendo adulto, e o filme retrata isso e mostrou pra quem era criança na época: olha, aproveita a sua infância, brinca bastante, porque isso é importante. Você pode conseguir um emprego legal, você pode conseguir um emprego dos seus sonhos, mas mesmo assim você ainda vai ter que encarar a realidade, que é o outro lado. E você pode ser adulto sem deixar de ser criança. Aquela cena em que o Tom Hanks toca o teclado com os pés lá, cara, aquilo eu acho que demonstra claramente isso. Você pode estar grande, mas você pode continuar sendo uma criança. É muito foda, dá vontade até de chorar, olha só. Muito bom, muito bom. Essa música que você citou aí, todo mundo vai lembrar ela como sendo a música do Danoninho, né, cara? É verdade, é verdade, rapaz. Diego dando bola dentro aí de novo. O Diego tá se, revelando, a grande... Revelando, veja bem, a grande revelação do nosso podcast. Então ele tá se revelando a grande revelação. Entendi. Sacaram? Entendi. Entendeu? Então tá, hein? Mulher nota mil. Cara, bicho, esse é foda, esse era maneiro também. Mais um sonho de criança. Todos nós, adolescentes em plena puberdade, queremos poder criar uma mulher só pra gente e pegando o melhor, que era de melhor em cada mulher que a gente via na revista. É um sonho que eu queria realizar. É verdade, viu, cara? E eu acho que se fosse fazer, eu fosse fazer isso, a mulher fica até feia. Eu acho que eu quero fazer isso até hoje. Se eu pudesse, eu te garanto que eu faria. Pegar um pedacinho de cada e montar um produto 100%, eu acho que... Puxa vida, olha só, produto, mulher sendo comparada à mercadoria. Olha só, olha só. Machismo aflorando. Eu acho que você vai arrumar problema. Mas sério, mulher nota mil é o sonho de consumo de todo pré-adolescente e de alguns adultos até hoje. Mas sabe uma coisa que eu acho curiosa? Apesar dela ter a boca, os olhos, o quadril que os caras escolheram, eu não achei que ela ficou tão bonita, a mulher nota mil, eu não achei. É porque era o nível de beleza da época, era diferente de hoje. Ah, mas até na época que eu era pequeno e assistia, eu não achava ela tão bonita assim. Na verdade, eu também não achava ela tão bonita assim, não. As roupas eram meio estranhas, aquele padrão de beleza da época é meio esquisito. E tinha aquele... Um amigo meu baixou o filme recentemente, a gente tava assistindo, é engraçado como que todo filme da época tinha que ter um punk doido. Eu não sei se vocês se lembram, mas tem uma gangue de punks que invadem uma festa em um determinado momento do filme e tá todo mundo vestindo aquelas roupas futurísticas. É grotesco o negócio. Depois eu vou pegar o filme pra gente reassistir, vou deixar o link no YouTube aí dessa cena. Mas é engraçado, bicho. Em todo filme da época tinha que ter um punk vestindo roupas de futurística, alguma armadura, alguma coisa assim. Na época o pessoal assimilava a figura do punk com o baderneiro, com o anarquista. Então sempre era assim, o bandido era um soviético e os capangas dele eram os punks, né? Sempre assim. Era também aquela coisa, esses filmes tinha aquela necessidade de ter esses carinhas pra ser os caras chatos do filme, implicante, pra ter um motivo pra as coisas dar errado, vamos dizer assim. E aí os caras tentar correr atrás de consertar as coisas. Bom, lógico, tem N filmes de comédia que passavam na sessão da tarde que a gente não vai conseguir lembrar de todos. Só pra finalizar, eu sei que o tempo tá curto, eu queria lembrar de um clássico também, passava principalmente no cinema e em casa, que era o Querida, Encolhi as Crianças. Puta que pariu, esse filme era muito foda mesmo. Não, é a compilação de tudo de bom da época, né, cara? O filme não tinha mulher gostosa, o filme não tinha ação. Era um filme, nem era tão comédia, era mais pra infantil, eu acho. Mas, cara, era foda. Não, hoje em dia, você não vê um filme pra família, que esse filme é um filme pra família, sendo lançado com a mesma qualidade que esse filme tem. Não se vê. Não. E fora esse que eu encolhi as crianças, tem também aquele do Estiquei o Bebê, né, cara? Que foi uma continuação, manteve o mesmo foco, inclusive. Foi um filme bacana também. manteve a mesma qualidade, só que mudando a história, ao invés de encolher, né, aumentar. Isso aí também ficou muito bacana. Eu prefiro um, mas essa continuação também ficou muito bacana. Eu também prefiro um. Acho que aquele mundo de tudo gigante, você é pequenininho no meio de formigas e baratas, e eu acho muito foda isso. E eu gostava muito de Chapolin, rapaz. E eu pude ver uma visão do Chapolin pequeno diferente daquele chroma key tosco lá da Televisa. Então foi muito bacana ver ele lá no jardim. Foi muito bacana mesmo, foda. Não, é aí que você vê, né, como que um gramado pode virar uma floresta. Cara, então a gente deu uma resumida, vamos deixar isso bem claro para os ouvintes, a gente tem que resumir, não dá para falar de tudo, tá? É, vamos dar uma entrada agora nas aventuras, que eu acho que, depois de comédia, o grande marco dos filmes das tardes eram os filmes de aventura. Eu acho que o clássico, o soberano sobre todos os outros, é o Goonies. Eu acho que é uma aventura pra criança, que é engraçado, que se passa com crianças e alguns adolescentes. Mas é um filme, assim, cara, que é foda. É aquele lance de você perseguir seu sonho até o final. Um dos marcos, assim, da Sessão da Tarde, que hoje caiu muito a qualidade da Sessão da Tarde de hoje, é porque caiu a qualidade nos cinemas dos filmes pra família. E os Goonies, como você disse, o grupo principal são crianças, mas apesar disso, é uma aventura que cativa não só crianças, cativa os adultos também. Hoje em dia, se eu for colocar pra assistir os Goonies, vai ser melhor do que qualquer filme que passou durante todo o mês na Sessão da Tarde. E os Goonies reflete muito isso que tinha na época. Questão do sobrenatural, da fantasia, tratava de preconceitos. Tinha um, além do comédia família, aventura família, tinha uma mensagem muito bacana. E os Goonies é foda principalmente por isso. O lance da amizade dos meninos, né? Não, é, igual você falou aí, Patrick, da questão de preconceito. Tinha aquela implicância com o gordinho, né? Aí aparece também o Sloth, que era um cara... É, seria um cara deficiente, vamos dizer assim, né? Físico, porque ele tem a deformidade dele lá. E, assim, o gordinho se mostra que não, cara. Pô, ele tem os problemas de lá, da aparência dele, mas ele é um cara legal. Ele é um cara bacana, no final de tudo, entendeu? Então tem muitas mensagens legais, sim. E a fantasia, né? Pra você ver, você achar um mapa e ir atrás de um tesouro, cara. Isso é uma coisa que ninguém imagina que poderia ser possível, entendeu? Uma coisa engraçada que você comentou é o seguinte, sempre houve, engraçado que a população norte-americana é a população que tem maiores índices de obesidade mórbida. O gordinho, ele da turma, ele é o que se sentia diferente, porque ele era gordinho e tal, e ele se transforma no grande amigo do Sloth justamente porque o Sloth era diferente. Olha pra você ver a comparação do gordinho com pessoas deformadas. Então acho que Goonies, tirando tudo isso, é um filme foda, é um filme que eu, se passar hoje na Sessão da Tarde, eu vou parar o que eu estiver fazendo e vou querer assistir. É um filme muito foda, eu gosto muito. Eu acho que aquela questão de querer ser um pirata, querer achar um navio fantasma, cara, eu sempre quis esse tipo de coisa, é meu sonho de criança também, entendeu? Eu acho foda isso demais. Aí você pega a título de comparação, os Goonies é um filme feito pra criança, que agrada adultos. Pensa em um filme feito pra criança recente. É que Pequenos Espiões? Cara, não chega nem aos pés, não dá nem pra comparar, dá dó. Os Goonies dão uma surra de pau mole em qualquer filme que é lançado hoje, pensando na família, não só adulto ou criança. Exatamente, não. Goonies, nesse quesito aí, não, hoje em dia não tem nenhum filme pra poder bater Goonies. Não. Como na época, também já era difícil de ter. Foi difícil na época achar um que ficasse... Então, assim, vamos dizer que com a qualidade de história e filme, né, em geral, que ficasse bacana como o Goonies ficou. O bacana dos filmes da época é que mesmo que fosse comédia ou que fosse uma aventura, não era igual é hoje em dia, que é uma coisa forçada. Ele tinha uma história, ele tinha um roteiro de qualidade até, se for comparado aos filmes de hoje em dia. O que não tinha na época era tecnologia para poder fazer tudo que pode ser feito hoje em dia. O que me deixa até um pouco mais antipático com os filmes atuais. Hoje em dia você tem condição de fazer ótimos, excelentes filmes e não é feito por quê? Porque o pessoal caiu na receita do comércio, né? Mas é porque é o seguinte, na época não tinha tecnologia para fazer efeito especial, então eles tinham que trabalhar com o que eles tinham, que era o roteiro. Hoje em dia, antes de se pensar o roteiro, se pensa nos efeitos, se inverter os valores. E o que, que faz uma história ser boa? É o roteiro dessa história, são os diálogos. É a mesma coisa, eu não disse lá do mais anterior, lá do filme lá, o que, olha quem está falando. Poxa, não tinha efeito especial nenhum, efeitos especiais toscos, mas o grande detalhe era o roteiro, os diálogos. Os Goonies, a mesma cor. Se fosse regravar os Goonies hoje, poxa, tecnologias, o slot ia parecer muito mais realístico, as cenas de ações iam ser muito mais maneiras, mas a preocupação com o roteiro não ia ser a mesma. Então, o que acontece no cinema hoje é justamente isso. Preocupa-se com o digital, não com o roteiro, não com a base. Cara, Goonies é foda, é um filme pra família, é um filme pra criança, mas tinha aquela aventura pra adulto. Acho que o mestre Indiana Jones é o cara mais... é o arqueólogo mais fantástico. Na época também teve uma onda de arqueologia. E, cara, Indiana Jones seria o meu herói verdadeiro. O cara que se vira ali nos 30, dependendo da situação. Resumindo, é o cara mentiroso de antigamente. Que é os filmezinhos que tinham uma mentira, viu? Ah, não. Ô, Diego, você não pode falar mal do Indiana Jones, não, cara. Indiana Jones é foda. Indiana Jones tá no meu top 10 filmes favoritos. Toda a trilogia. Até a Caveira de Cristal eu curti também. Muitos fãs não gostaram, mas... cara, foi muito bom rever Indiana Jones de novo nos cinemas. E eu acho um clássico da Sessão da Tarde, porque ele é um arqueólogo. Pensa bem. Quem aqui, quando criança, queria ser arqueólogo? Ninguém. Ninguém, o Indiana Jones trouxe pra gente o interesse, cara, pela história. Eu passei a me interessar pela história, pelo que acontecia, por causa de Indiana Jones. E ele ainda trata aspectos sobrenaturais, que eu acho muito foda, misturando com a realidade e com o nazista, cara. Tem como ficar melhor um negócio desse? Então, Patrick, não, eu não tô falando que o filme é ruim, poxa. Né? Não vamos dizer, eu não tenho esse... não vou cometer esse pecado, não. Indiana Jones é um filme bom, eu gosto também. Né, de todos esses filmes que eu assisti, inclusive o Caveira de Cristal, eu também gostei, tá? Eu sou um parceiro com você nesse aí. E assim, é um filme muito bom. Mas venhamos e convenhamos, o cara tinha uma mentira na alma, velho. Poxa, aquele filme mentira. Mesmo, eu não vou lembrar nem qual que é agora, mas aquela cena clássica daquela bola gigante correndo atrás dele, onde o cara se via numa qualquer greta que cabe ele. Eu acho que a cena mais mentirosa de Indiana Jones, eu acho que é na última cruzada, ele tá num jipe, aí tá os inimigos lá assim, aí os inimigos ficam enfileirados, ele vai dar um soco na cara de um inimigo e acerta os outros inimigos que tá a cara com um soco. Não, fora o chicote dele, que é um chicote mágico, né, cara? Tipo, prega em qualquer lugar, acerta qualquer distância, que é aquilo? Mas o grande bacana do Indiana Jones é a fantasia. Você fala de cena mentirosa, eu posso citar várias. Eu posso citar o cara arrancando o coração do outro, igual o Kano. E o cara vivo só morre quando queima o coração. Arranca o coração e depois coloca lá de volta com maldade. Cara, o tempo da perdição não é o melhor dos Indiana Jones, inclusive, pra mim. Também acho que não é melhor, mas é muito bom. Não, agora... só pra finalizar o assunto de Indiana Jones e questão dessas cenas daí, a melhor cena dele que eu acho até hoje é aquela que ele chega, tipo, na vila, que o cara vem com a espadinha, ia, então vou te matar, todo tal, ele te arranca o trabucão dele, pau. Era muito foda, só ele era muito foda. Indiana Jones era, Harrison Ford era foda, Han Solo e Indiana Jones, não precisa do Blade Runner, nem vamos falar de Blade Runner, não. Cara, Crocodilo Dundee. O cara fazia... ele era o fanfarrão. Ele é o exemplo master de fanfarrão. Tem uma cena do filme que eu lembro que ele tá fazendo a barba com um gilete. Aí a mulher chega. Quando ele vê que a mulher chega, que é turista, Ele vê a turista chegando, ele guarda o gilete rapidinho, pega a faca e começa a fazer a barba com a faca. E era um facão, né? Não era uma faca qualquer. Eu acho que o Indiana Jones, ele tem a manha, ele realmente... O Crocodilo Dandy. Isso é porque o Thiago, como eu, tinha tanta coisa pra falar do Indiana Jones, vocês acabaram com o meu tesão. Não, mas é verdade. Mas o Crocodilo Dandy, ele sempre provou que ele tinha mãe, que ele tinha conhecimento das técnicas aborígenes e tal, da época lá, que era o que o filme transmitia, mas ele falava também que tinha esse lado do turismo, que ele queria reforçar o turismo, e ele era um fofarrão, era engraçado isso, entendeu? Não, e o mais engraçado também dele é que ele parecia aqueles cara de... Uma ideia meio que velho oeste, né, com aquele chapéuzinho dele e tal, meio que americana... Quando na verdade ele era da Austrália, você não sabia mais se ele era do sul, se ele era do norte, ele era todo viagem. Ele se adaptava àquela situação que ele tivesse que adaptar, o jeitão dele era muito engraçado. Ele é um cara, o Crocodilo Dandy é o tipo de cara que conseguiria se sobreviver numa floresta. Eu acho que o grande detalhe dos filmes é que ele saiu da floresta selva e entrou na floresta de pedra. Pedra, peldra. Cebolinha. De pedra, que é a cidade. Então você vê que os maiores crises dele são contra os bandidos, contra os problemas e tudo mais. É maneiro o Crocodilo Dante, muito maneiro, eu gosto. Uma cena bacana que eu gosto dele é de um dos filmes, eu não lembro qual é que a mulher, o cara rouba a mulher, sai correndo, ele tranquilo pega a lata no saco da mulher assim, joga a lata duas vezes assim pro alto pra calcular o peso. Joga a lata no bandido, acerta na cabeça do cara, o cara desmaia, cai no chão. Ele já aprende, ele era muito foda e displicente. Isso é maravilhoso. Displicente, o fato dele ser displicente é foda, cara. Eu gostava demais de Crocodilo Dante. Se ele desmaiou o cara com uma lata de refrigerante, imagina o que ele não faria com um telefone 1100, um 3310. Nossa senhora, ele ia matar o cara. A gente ia ver miolo. Bom, como a gente comentou, quando começou a falar de Indiana Jones, teve uma onda de arqueólogos ou exploradores, na verdade. Muita gente não deve saber, mas Alan Quatermain é um personagem da literatura britânica. Ele não é só um personagem de filme a esmo, inclusive ele está presente na Liga Extraordinária por ser um personagem da literatura britânica. E As Minas do Rei Salomão é um filme... falando sobre Alan Quatermain, um homem que encontrou as minas do Rei Salomão e a Cidade Dourada. Não, e o bacana do Alan Quatermain, de uma cena que eu vou lembrar aqui agora, é o seguinte, é que ele, né, vai atravessar, tipo, acho que uma areia movediça, alguma coisa assim, e ele atravessa ela mó sofrida, né, cara? Aí vem um vilão atrás dele, assim, e os caras, não vou pisar aí não, que senão eu vou morrer. O cara vai metralhar todo mundo, joga os corpos dele e sai pisando em cima deles. Tipo, vocês não querem atravessar, então morre, desgrama. Eu acho que essa cena relembra a outra que ele sai pisando em cima dos crocodilos, que isso acontece mais de uma vez durante a série. Durante uma fuga do Alan Quatermain, tem um lago de crocodilo, aí ele sai correndo em cima da cabeça dos crocodilos. E é, cara, é super engraçado. Thiago, uma cena dele bacana que eu lembrei é aquela que ele tá pisando em cima de umas pedras e algumas afundam, né? Causando a morte da pessoa. E o bacana é que ele tinha conseguido pegar uns diamantes e ele tem que desfazer daquele diamante colocando em cima da pedra pra dar o peso, entendeu? Aí a pedra afunda e depois ela volta com os diamantes. Aí, tipo, marcou uma pedra ali pra ele. Isso aí foi bacana, tipo, aquele negócio do cara ter que deixar de lado a ganância do tesouro que ele conseguiu. Foi nas minas do Rei Salomão. Ele encontra o tesouro do Rei Salomão. E aí ele vai marcando as pedras que ele podia pisar com partes do tesouro. E aquele negócio, tem que só tinha o tesouro, então ele teria abdica do dinheiro, da grana que ele ia poder ter, porque era um tesouro incalculável e tal, para poder sobreviver. É um filme bom, né? Na época foi comparado a genérico do Indiana Jones, inclusive. Passou muito mais vezes na sessão da tarde, inclusive, do que o próprio Indiana Jones. Eu acredito que isso deve ser alguma coisa relacionada a direito de imagem, alguma coisa assim. Passei cinema em casa, passei uma sessão da tarde. É um filme legal, eu gosto. Eu acho, não me lembro de qual que era a atriz que fazia o filme, mas eu tenho quase certeza que era Sheryl Strong, inclusive, viu? Aí, a gente falou de alguns filmes e olha só qual figura retorna aos filmes de aventura? Ed Murphy está de volta com O Rápido do Menino Dourado, filme que o Patrick já mencionou, mas, cara, ele tinha que ser comentado com um pouco mais de calma, porque O Rápido do Menino Dourado, eu acho que para nós três, apesar do Tira da Pesada ser um filme que marcou a carreira do Ed Murphy, acho que O Rápido do Menino Dourado é um filme que mostra aquela personalidade debochada do Ed Murphy. Acho que o filme que mostra melhor a personalidade debochada dele. Como eu disse lá no início, ele é debochado ao extremo. Ele tem muito dessa aventura que tem no Indiana Jones, que é se chegar no templo totalmente diferente, que tem as armadilhas para buscar o tesouro, tem o sobrenatural pro cara no final vir um dragão e você puxa, puta que pariu, um demônio, né? Bem parecido com um dragão. Você, puta que pariu, que é isso? Você fica até assustado. Muito bacana, eu gosto muito desse. Eu ouso dizer que é meu filme preferido do Ed Murphy. É O Rápido Menino Dourado. Muito bom, cara. Eu racho de ir hoje. Não, e o bacana é que ele ainda ficava zoando o moleque, ainda por causa do moleque ser careca, né, cara? Ser carequinho, ele ficava zoando o menino, dava um jeito de colocar um boné. Coloca esse boné aí, vai ficar melhor. Não, e ele é um filme, cara, que eu não consigo assistir ele no idioma original. Eu tenho que assistir ele legendado. Os filmes do Ed Murphy, a gente tem que assistir eles dublado, não legendado. Mas é um filme foda. Eu acho que também eu ouso dizer que é um dos meus melhores. É, mais ou menos a história se passa porque estava tendo alguns assassinatos e as pessoas estavam sendo mortas e estava fazendo tipo um grude lá com sangue delas, eu não lembro direito. E o Ed Murphy vai pra... ele é um detetive, ele vai pra... Detetivar, Mexidão Rocks criando verbos. É, às vezes meio difíceis, mas acaba forçando a goela abaixo. Eu detetivo, tu detetivas, ele detetiva. Nós detetivamos, vós detetivais, eles detetivam. A gente aprofundando em gramática no Mexidão. Enfim, ele vai pra solucionar o caso e consegue que acaba descobrindo sobre o Rápido Menino Dourado. E aí a história vai voltando pra um outro lado, um lado mais cômico, um lado mais fantasioso. Tem a Mulher Serpente lá, que a gente falou do cara... Muito foda a Mulher Serpente, muito maneira. Não, e essa Mulher Serpente, pra mim, ela é pura Medusa, né, velho? Totalmente. Não, e eu tenho mais medo dela do que da Medusa no Fúria de Titãs. Essa serpente dá muito mais medo que a Medusa do Fúria de Titãs. É verdade. Sempre. E olha que ela só fica atrás de um pano lá conversando. Imagina se ela fizesse alguma coisa mesmo. É cabuloso. É cabuloso. É bem cabuloso. Bom, Ed Murphy, eu acho que é um dos reis da Sessão da Tarde. Mas tinha um filmezinho que passava mais no SBT, no cinema em casa, inclusive. O 1 é muito bom. O restante das histórias fazem sentido pro título do filme, tem uma sequência, fazem sentido pro título do filme, mas não são tão bons quanto o primeiro. História Sem Fim é um filme bem psicodélico e, cara, passou demais, principalmente no cinema em casa. Não, esse filme eu confesso que eu não entendia nada daquela história e eu gostava de assistir ele só por causa daquele bicho que tinha uma cara de cachorro que ficava voando, que eu ficava viajando naquilo, tipo, nossa... Isso existe. Eu também, Diego. Eu sempre achei sem graça. Nunca tive interesse de assistir totalmente. Eu já comecei a assistir umas 3 vezes e não tive paciência. Tá sendo citado aí pela importância, mas eu nunca quis assisti-lo, pra você ter ideia. Ele é um filme complexo, realmente. Ele mostra a quais níveis você pode chegar somente lendo um livro. É aquele negócio, a crítica... Ao que estava começando a acontecer já naquela época, onde as crianças só queriam ver televisão. E História Sem Fim mostra que se você abrir a sua mente, você é capaz de visitar mundos de fantasias assim, extremas. Coisas incríveis podem acontecer com você apenas lendo um livro. E, cara, eu acho que a história do Artreio, na verdade, o Artreio é o personagem principal do filme, ele é o herói. Mas é engraçado porque a narrativa fala o tempo todo que não, o herói do filme é quem tá lendo o livro. O Artreio só vai conseguir chegar até o concluir da sua aventura se o leitor chegar até a última página. Então o livro fala que o personagem principal, na verdade, é o leitor. Pois é, deve ser por isso que eu não fiquei... Não foi muito, deve ser por isso que eu não fui muito de entender, não. Porque nessa época, ler não era meu forte, não. Nessa época, na época depois, na época de hoje... Na atual também, quer dizer... Não, gente, eu leio pra caramba. Enfim... Eu acho que falamos um pouco de cada filme de aventura, tudo bem. Mas aí, cara, chega um filme foda que eu acho que a gente não pode deixar de passar batido, que é o filme que tem a melhor compilação do Raiden, O Deus do Trovão, Os Aventureiros do Bairro Proibido, aventura clássica com Kurt Russell, muito foda. Não, esse aí era bacana mesmo, viu, cara? Esse cara que fazia o Deus do Trovão, né, que no caso seria em si o Raiden, cara, esse era muito engraçado, ele saía dando uns gritinhos lá, e falava, poxa, o cara é foda. O mais legal desse filme é que o Kurt Russell, ele é o herói do filme e tal, mas ele é um caminhoneiro, ele não conhecia nada de magia, de folclore, ele não acreditava em nada. No final do filme, pra eles poderem combater o feiticeiro lá, eles tomam lá uma paradinha que deveria ter dado a eles poderes incríveis e tal. Aí os ninjinha, os caras que usam arte marcial, todo mundo fica foda realmente com superpoder. Aí ele chega, ele toma um negócio e pá, pula com uma faca e uma metralhadora na mão. Ele é o único que bebe o negócio e não consegue adquirir força nenhuma, não tem poder nenhum, porque ele não acredita. É engraçado demais, é tipo assim, cai naquela onda, você consegue grandes coisas se você acreditar nela, na verdade. Não, e o bacana desse filme é que ele retrata muito bem os anos 80, cara. O filme faz uma mistura de tudo que havia de bacana no cinema daquela época, o misticismo, as lutas, as cenas de ação, e além disso, cara, é um filme super engraçado. Inclusive nessa cena que o Thiago citou, que ele pula com essa faca, ele tinha acabado de agarrar a mulher lá e ele cai assim com a faquinha na mão e um batom na boca. Tô te falando, cara, esse filme é um resumão dos anos 80, ele é muito foda, ele é muito... Os Caça-Fantasmas, marco também dos anos 80 ali, anos 90, passava demais. E era um filme assim, cara, eu podia estar fazendo o que fosse se anunciasse Caça-Fantasma. Eu até a aula eu faltava só pra assistir os Caça-Fantasmas. Quem não se lembra do Geleia, né? Geleia já no desenho, né? Porque no filme ele não era bonzinho. No filme ele aparece, mas ele não era bonzinho, ele era do mal. O Geleia não era o mascote, né, dos Caça-Fantasmas. No desenho eles colocam o Geleia como um tipo de mascote deles. E no filme ele é só assim, ele faz uma aparição rápida só pra sacanear mesmo, né? Só pra... É o famoso fantasma traiçoeiro, né? Só de fazer sacanagem e sair vazado. O mais legal dos Caça-Fantasmas é que tinha lá os cientistas especialistas na questão lá do sobrenatural, e eles explicavam de forma científica que os fantasmas na verdade eram em função do ectoplasma lá, eles davam aquelas explicações. Inclusive há boatos de que vai haver uma continuação recente, né? Tá com esse boato, parece que o roteiro foi fechado, infelizmente Bill Murray, ele foi cotado para participar, a princípio ele teria até aceitado e depois ele desistiu. A Sigourney Weaver deu uma declaração falando que seria super legal se fosse com o filhinho dela lá, o Oscar, que é um personagem principalmente muito importante no 2, mostrando que o Oscar teria crescido e ele teria herdado essa questão do Bill Murray, que era o personagem principal do Caça-Fantasma na época. Não, isso aí, poxa, então quer dizer que vai ser uma continuação, né? Porque hoje em dia a moda tá no reboot, né? Se fosse uma continuação, realmente, se fosse com o filhinho lá da mulher, né? Da Sigourney Weaver, realmente ia ficar legal mesmo. Ia ser uma estrela interessante de se ver às vezes. Eu já acho que não devia lançar, fazer essa continuação, cara. O pessoal tem que ter ideia nova, vai ficar ressuscitando a série clássica só pra gente deixar a gente triste, poxa. Por favor, não façam isso. Apesar de Caça-Fantasma com os efeitos de hoje em dia ia ficar muito mais foda, mas eu não sou a favor de jeito nenhum de pegar esses filmes e refazer eles ou continuar. Então vou te dar uma sugestão, Thiago. Pega um filme que chama Rebobine, por favor. É com Jack Black e o Mos Def. Ele mostra os caras que tinham uma locadora. E acontece lá, o Jack Black vai lá e estraga todas as fitas da locadora. Então, pra ele continuar com o negócio, o que, que eles fazem? Eles regravam os filmes clássicos. E uma das cenas mais engraçadas desse filme é quando eles regravam o Caça-Fantasmas. E por que eu tô falando pra você assistir? Porque é o efeito especial mais tosco e impossível e ainda é melhor do que muito filme lançado recentemente. E pra quem gostou da Sessão da Tarde, é uma homenagem que eles fazem regravação de diversos filmes. Faz Caça-Fantasma, faz gravação do MIB, que a gente não citou ainda, faz regravação do Robocop, que a gente não citou. Só filme clássico com efeito tosco, mas que fica foda. Acho que é importante isso, lógico. Os efeitos especiais é um marco da época. Você vê que alguns personagens que tinham aquela mudança de corpo passava, transformava num boneco, ficava aquele negócio mal esquisito. Mas eu não gosto muito da ideia de refazer ou de continuar filmes dos anos 80. Eu acho que alguns filmes devem ficar lá. Tem um outro filme que eu acho que nem todos os nossos ouvintes vão se lembrar dele. Apesar dele passar muito na Sessão da Tarde, ele não é, assim, o preferido da galera. É O Milagre Veio do Céu. É um filme que conta a história de uns robozinhos alienígenas, em formato de disco voador, inclusive, eles são pequenininhos, que chegam na Terra, mas eles vão para ajudar um grupo de velhinhos que moravam em um prédio. Acho que o prédio ia ser demolido e eles têm que reformar o prédio, fazer o prédio ter condições de se manter. E os robozinhos ajudam o pessoal que morava nesse prédio para se manter lá, dando condições de eletricidade, seja lá o que fosse. Faz alguns milagres, algumas coisas acontecem. É um filme muito legal, eu considero ele um drama de ficção e tal. Mas é muito bom, é um filme legal, a história dele é bacana. E eu gosto muito do Milagre Veio do Céu. Eu gosto muito do Milagre Veio do Céu, sim, eu gosto demais. E ele e o ET, eles representam duas coisas que nos anos 80 não era comum de ver, que é o alienígena bonzinho. E a gente tem que agradecer muito Steven Spielberg, que ele estava envolvido nos dois filmes, que ele começou a trazer para a ideia no cinema que talvez os habitantes de outros planetas não fossem maus, não quisessem só botar o terror, fossem bons, quisessem ajudar, quisessem interagir conosco de uma forma pacífica e que nós, os humanos, somos os maus. É o que você vê nesses dois filmes. Os vilões não são os ETs, os alienígenas, são os próprios humanos. Não, e são dois filmes, né? Tanto o ET quanto o Milagre do Céu, são dois filmes que traz uma história bacana. E assim, às vezes a pessoa tipo começa a assistir, ah, nossa, esse filme de novo, ah, mas não tem nada pra fazer. Mentira, a pessoa tem coisas pra fazer, mas ela acaba ficando presa ali porque ela gosta do filme, mas não tem vergonha de assumir. E assiste o filme todinho, depois sai comentando, e nossa, tipo, eu aproveitei. Então tá aí, como nós havíamos dito no começo do nosso podcast, nós fizemos aqui um pequeno resumo do que era a Sessão da Tarde. Lógico, tem muito mais filmes. Você, ouvinte, quiser aí falar sobre um filme que a gente se esqueceu, só comentar, deixa o seu comentário aí logo abaixo, vai ser muito útil, nós podemos conversar sobre ele, sim. Se você viu que a gente falou alguma coisa errada ou queria complementar alguma das informações sobre algum desses filmes, não deixe de comentar na nossa seção de comentários. O objetivo do podcast de hoje, como a gente disse, foi comentar os principais filmes que nós lembramos da nossa infância, os filmes que a gente cresceu assistindo, os filmes que a gente acha que podem ser resumidos na célebre frase do narrador da sessão da tarde. Uma turminha do barulho prontar altas confusões num clima de maior azaração. Todos esses filmes acabam refletindo um pouco isso. Bom, mas é isso aí mesmo, gente. Agora é só aguardar nos comentários aparecer cada vez mais filmes, né? Eu, particularmente, vou lembrando de vários aqui no decorrer do podcast, mas se for citar todos aqui, a gente vai fazendo mais e mais e mais. Então é isso, galera. Se você quiser deixar o seu comentário, como a gente já disse, é só entrar lá no nosso site, mexidãorocks.com.br. Entra lá, acessa o nosso podcast, ouça os nossos outros episódios. Vai ser muito legal se você puder compartilhar com a gente informação. Deixe seu comentário, sugestão também de pauta. Quem quiser participar, inclusive, do nosso programa, é só mandar para um e-mail para mexidãorocks@gmail.com. Pode também mandar pra gente comentários, sugestões, críticas e qualquer coisa através do nosso Twitter também, né? Que é o @mexidãorocks. Pode fazer contato com a gente através do nosso Facebook, que é o facebook.com/mexidãorocks. Ou também pelos nossos Facebooks e Twitters pessoais, né, Thiago? Através do facebook.com/DiegoMendes, facebook.com/PatrickMurta, facebook.com/ThiagoMendes, ou então pelo Twitter também, que é DiegoTMendes, número 7, @PatrickMurta, @ThiagoMendes. Comenta lá sua cambada de à toa. Os downloads do podcast continuam com o mesmo número, continua todo mundo ouvindo, e você não pode deixar nenhum F5 lá? Comenta lá, gente, é o feedback que a gente tem, caramba. Tá aí a revolta do Patrick Murta. Eu estou de acordo, tá apoiado. Grunge, grunge, tchau. Comenta lá, hein, cambada. Tô esperando. Um abraço, até mais. Abração, até mais, gente. Até. Espera alguém falar do Turma da Pesada, que a gente não explicou, mas era um filme que eu gostava muito. Papai. Ele tá até vermelho. Da Sessão da Tarde nos anos 90, que era... Papai. Arthur está chorando. Vamos entrevistar o Anderson. O Anderson está aqui hoje. Anderson, como vai você? Mas eu acho que, embora o título seja o mesmo, são histórias diferentes, não? Os caras não estudaram pra fazer o podcast. Puta que pariu. Em função do ectoplasma lá, eles dão aquelas explicações. O iaiaia vai sair no final, você tá ligado. Você vai ter o maior trabalho pra tirar isso. Não, pode deixar. Os Goonies. Olha só quem esqueceu o celular ligado hoje. Olha só, pagando língua aí, Diego. Inclusive, deixa eu ver. Na verdade, eu coloco silencioso. Vamos lá e nada acontece com o menino. E o menino... Opa. Ai, tuberculose. E o menino não acaba a pilha nunca. Esse filme... Esse podcast... O título do filme, mas... Não.